Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Esse é mais um Decadrops de notícias. Pra gente falar aí dessa semana, né? Como é que foi a semana da América? Expectativa pro final de semana também. Falar um pouquinho de tudo aí, né? América que essa semana enfrentou o Misionários da Colômbia lá em Bogotá. Eu, inclusive, estava nesse jogo. Então, falar um pouquinho de como é que foi minhas impressões in loco. Né? Então vamos lá. A América que foi a campo com Matheus Cavicchioli, Nino Paraíba amarelado, que inclusive para mim foi o grande responsável pelo primeiro gol que a gente tomou. Éder Ricardo Silva, Nicolas que saiu para entrada do Maidana, já quando a América já estava mais preocupada em segurar o resultado, né? Juninho, Alê que saiu para entrada do Avelar, Benítez que saiu para entrada do Emma Martinez, Azevedo que fez um golaço que saiu para entrada do Mastriani. Aloísio, que saiu para a entrada do Lucas Cal, e o Everaldo. Bem, a América fez uma partida. Foi uma partida complicada. O Misionários começou com tudo para cima da gente, marcando nossa saída de bola, apertando, atacando. E a torcida apaixonada, a torcida dos caras, realmente é de tirar o chapéu. Os caras cantam uns 90 minutos, empurrando o time. Estádio tremendo ali com eles pulando ali. Acabaram fazendo 1-0. Depois o América conseguiu dar uma equilibrada no jogo. A gente já no final do primeiro tempo já estávamos bem na partida. E com um golaço do Felipe Azevedo a gente vira 1-1. No segundo tempo estávamos mais organizados. Conseguimos nos organizar defensivamente. E com isso o Misionários teve poucas oportunidades claras, né? As oportunidades mais claras que eles tiveram foi um chute de fora da área que o Cavicchioli pegou. E também um lance nesse próprio lance, né? No escanteio, eles deram uma cabeçada que o Cavi também pegou. Mas no fim das contas, no segundo tempo acabou sendo um pouco mais sem sustos, né? A gente até teve a oportunidade de virar a partida. Teve um lance com o Emma Martinez que ele poderia ter finalizado, ele acabou não finalizando. Teve um lance que dentro da pequena área, dentro da área, aliás. O Mastriano acabou não conseguindo dominar a bola direita, ela acabou tropeçando na bola. O Everaldo também teve uma oportunidade. Então, assim, no fim das contas, a gente acabou tendo oportunidade de marcar o segundo gol e não conseguimos concretizar. A impressão que a gente teve, para quem é turista, né, para quem estava na cidade, é que a altitude não incomoda tanto. Ela chegou a incomodar quando a gente fez um passeio, que a gente foi num monte, que a gente chegou a mais de 3 mil metros de altura. Mas andando assim, para quem está turistando, né, não está fazendo exercício de alto rendimento, não sente tanto. Mas conversando principalmente com o Cavicchioli depois do jogo, ele falou que realmente estava fazendo muita diferença, que o América estava com muita. Eu até perguntei para ele sobre isso, porque o América parou de estar, estava com muita dificuldade de sair jogando e começou a tentar uns chutões, né? E ele falou que foi proposital, foi porque estava com a dificuldade de sair e a bola estava. Ele sem muita força estava conseguindo lançar a bola muito longe com o pé. E ele até mencionou que antes de começar o jogo também, quando eles foram fazer o aquecimento, ele viu que ele falou que até fizeram um aquecimento um pouco mais leve, com uma coisa mais específica, porque estava com falta que dava uma falta de ar, assim, uma dor de cabeça, apertava quando se fazia um exercício mais forte, né? Então a altitude atrapalhou um pouco, o jogo. O que a gente conseguiu identificar ali nas conversas era que o Mancini havia preparado o time para essa pressão que o Misionários ia causar no comecinho do jogo e mesmo assim a gente tomou o gol. Mas no fim das contas, eu acho que o Misionários é o melhor time do grupo, é o melhor adversário que a gente tem no grupo. Sair com um empate fora de casa lá não é nada mal. A torcida deles ficou muito chateada, falou que a América foi para se defender, que futebol brasileiro não é isso. Então, assim, pra gente foi, eu acho que foi muito bom a gente ter buscado esse pontinho lá em Bogotá. Aí, dando um relato rápido, comigo especificamente, eu fui ano passado ver o jogo contra o Independiente del Valle em Quito, e não separaram torcida visitante, e ontem aparentemente ia acontecer a mesma coisa. Éramos 13, 12 ou 13 americanos ali, 12 ou 13 torcedores da torcida adversária. E quando a gente chegou, basicamente ninguém sabia em qual setor que a gente ficava. A gente teve que entrar junto dos torcedores do Misionários. Acabou não acontecendo nada, mas poderia ter acontecido alguma coisa. Chegamos lá, parece que eles tiveram que improvisar um setor ali pra gente, ficamos tanto de policial na nossa volta. E o que separava a torcida local da torcida visitante era uma fita de plástico, assim. Então era uma coisa muito pouco segura, né, na minha visão. Mas no fim das contas acabou não acontecendo nada, mas tem que ficar de alerta. A América leva poucos visitantes nas torcidas, visitantes, principalmente em jogos internacionais, mas se tiver um. Eu acho que tem que ter uma preocupação maior com segurança nesses casos, né? Foi muito improvisado ali, foi uma situação bem complicada. A nossa sorte que tem dois americanos que moram em Bogotá e um deles estava com a gente, então ele conseguiu se comunicar melhor com o pessoal local ali para direcionar a gente aonde a gente deveria ficar, né? Mas com os resultados da rodada, o América nesse momento é o terceiro lugar do grupo. O Milionários é o primeiro com 7, o Defensa e Justiça meteu outra cacetada no Peñarol, que já deve ter largado mão da competição, né? Porque só cacetada até agora. Tá com o Defensa e Justiça com 6, a gente com 4 e o Peñarol com 0 pontos no grupo. Então deve ter largado mão da competição já, porque não tem cabimento um time, enfim, né? Tá tão mal no campeonato, um time tão tradicional como o Peñarol, né? Então agora a gente tem os. Vamos ter. A gente teve dois jogos fora, né? Nessa primeira. Na ida, vamos colocar assim. Vamos ter dois jogos em casa. Agora a gente pega Milionários e Defensa e Justiça em casa e Peñarol fora na última rodada. Para a gente conseguir buscar essa classificação, que é possível. Defensa e Justiça tá 2 pontos na frente da gente, mas é possível a gente buscar essa classificação, né? Bom, agora no final de semana, o América enfrenta o Cuiabá em casa. Domingo, 11 horas da manhã. Jogo importantíssimo, confronto direto ali na zona do descenso, né? América precisa pontuar urgentemente. Conversando com os jogadores ali, a gente acabou dando a sorte de voltar no mesmo voo que eles, né? Batendo um papo com os jogadores, eles estão muito incomodados com essa fase, principalmente porque eles sabem que podem entregar mais e que a gente tem tomado gols bobos assim. E vamos esperar que eles realmente reajam, porque nesse momento a gente 0 pontos, 9 gols tomados, 2 gols feitos, 3 derrotas em 3 jogos. Não é um começo de campeonato muito animador, né? Para um time que estava pensando em ficar no meio da tabela, já está na lanterna tão isolado assim, né? O único time que não pontuou até agora. E o Cuiabá só tem 1 ponto. Então, além de tudo, se a gente ganhar o jogo, a gente ainda passa os caras, né? Então tem que entrar concentrado, mas tem que vencer. Só se o torcedor tem entrada dupla, então, e também tem uma isenção para uma quantidade específica de crianças, então é jogo para levar todo mundo, né? É jogo para encher a Independência, porque a gente precisa empurrar o time, a gente precisa desses 3 pontos de qualquer maneira, né? Bom, pessoal, então é isso. Se vocês acharem que compensa, falem com americanos, compartilhem com americanos, em grupos de americanos, porque o Decadentes a gente tem que produzir conteúdo para a nossa própria torcida. E no domingo, no programa ao vivo com os outros integrantes da bancada, lá nós vamos falar um pouquinho mais dessa experiência que eu e Jair tivemos lá em Bogotá, te contar um pouquinho mais de como que foi. Beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser, para falar da vitória contra o Cuiabá, porque eu não aguento mais não falar sobre vitórias. Valeu!